gente não quer mais parar. E eu já convidei Rosa Maria. Pra quê? Pra completar minha alegria. Eu tô no balanço, quem quiser pode chegar. Porque tô no balanço, tô no balanço. Tão gostoso.